Alerta de conteúdo. O episódio a seguir contém linguagem e temas não recomendados para menores de 18 anos. O episódio pode apresentar representações explícitas de violência, retratos francos da sexualidade, uma discussão sobre sofrimento psíquico e suicídio e, por vezes, linguagem explícita. Se esses temas e linguagem podem te incomodar por algum motivo, seja por questões pessoais, seja por um histórico de sofrer violências, talvez seja melhor não ouvir esse episódio, ok? Antonin Artaud defendeu Van Gogh, um artista de cabelos ruivos que morreu depois de atirar no próprio estômago em 1890, em um livro de 1947, em que culpou a sociedade por sua morte. A editora convenceu o dramaturgo de que seus próprios problemas de saúde mental fariam dele um intérprete ideal de Van Gogh. Para Artaud, Van Gogh não era louco, mas alguém sem medo de retratar a realidade, um artista que poderia, como ele escreveu, examinar o rosto de um homem com uma força tão avassaladora, dissecando sua psicologia refutável como se usasse uma faca. A seguir, o primeiro pós-scriptum de Van Gogh, o suicidado pela sociedade. Ali, a relação ambivalente que Artaud propõe entre corporalidade e saúde mental aparece de maneira muito clara, citando o filósofo húngaro brasileiro Peter Paul Pelbart, abre aspas, formas e forças. Esse é o problema capital de qualquer estética. Nas artes, tanto em pintura como em música, não se trata de reproduzir ou inventar formas, mas de captar forças, fecha aspas. E continua, abre aspas. Cézanne teria mostrado a força de germinação de uma maçã, a força térmica de uma paisagem, a força de curvatura de uma montanha. Van Gogh teria inventado a força do girassol, fecha aspas. A força do girassol na tela expressa as forças invisíveis, abre aspas, pelas marcas que elas deixam nele, e tornando-as visíveis, ele as potencializa e eleva a um nível superior, vital. Mesmo quando essa força é a morte, ao torná-la sensação pictórica, torna-se raio intenso, poder de riso da vida, dirá Deleuze. O horror vira vida, a abjeção, esplendor. O pessimismo cerebral torna-se otimismo nervoso. É que, embora a força não seja a sensação, ela chega a nós como tal. A sensação é a tradução pictórica, através de todos os seus elementos, da força. Sigamos então a segunda parte da leitura de Van Gogh, O Suicidado pela Sociedade, de Antonin Artaud. Post-scriptum. Post-scriptum. Van Gogh não morreu de um estado de delírio pessoal, mas por seu corpo se ter tornado o campo de um problema onde, desde as origens, se debate o espírito iníquo dessa humanidade, o da predominância da carne sobre o espírito, ou do corpo sobre a carne, ou do espírito sobre os dois. E nesse delírio, qual é o lugar do humano? Van Gogh procurou o seu durante toda a vida, com uma energia e uma determinação estranhas, e não se suicidou num acesso de loucura, no pavor de não o alcançar. Antes, pelo contrário, acabava de o alcançar e de descobrir que ele era e quem ele era, quando a consciência geral da sociedade, para o punir por se ter separado dela, o suicidou. Isso aconteceu a Van Gogh, como ainda hoje continua a acontecer. A quando de uma orgia, uma missa, uma absolvição ou qualquer rito de consagração, possessão, sucubação ou incubação. Ela introduziu, portanto-se, no seu corpo, essa sociedade absolvida, consagrada, santificada e possuída. Apagou nele a consciência sobrenatural que ele acabara de alcançar, e, como uma inundação de corvos negros nas fibras de sua árvore interna, afogou-o no último assalto, e, tomando-lhe lugar, matou-o. Pois essa é a lógica anatômica do homem moderno: só conseguir viver e pensar em viver enquanto possuído. O suicidado da sociedade. Já havia muito tempo que a pintura linear pura me deixava exasperado quando encontrei Van Gogh, que pintava não linhas ou formas, mas coisas da natureza inerte como em plenas convulsões. E inertes. Como sob o terrível insulto dessa força da inércia, a que toda a gente se refere por meias palavras e que nunca se tornou tão obscura como quando toda a terra e a vida presente se puseram a explicá-la. Ora, é a bastonada, como uma verdadeira bastonada, que Van Gogh não para de atacar todas as formas da natureza e os objetos. Cardadas pelo prego de Van Gogh, as paisagens revelam a sua carne hostil, a fúria dos seus recôncavos estripados, que uma força estranha e desconhecida, entretanto, anda a metamorfosear. Uma exposição de quadros de Van Gogh marca sempre uma data na história. Não na história das coisas pintadas, mas na história histórica, pura e simplesmente. Pois não há fome, epidemia, explosão de um vulcão, terremoto, guerra, que encrespe as mônadas do ar, que torça o pescoço ao vulto pesado da fama fatum, o destino neurótico das coisas, como uma pintura de Van Gogh, revelada à luz, dada imediatamente à vista, à audição, ao tato, ao aroma, nas paredes de uma exposição. E enfim lançada como nova na atualidade cotidiana, reintroduzida em circulação. Não estão na última exposição de Van Gogh, no Palácio de Rongerie, todas as magníficas telas do infeliz pintor, mas entre as que estão, há muitos cortejos giratórios constelados por tufos de plantas de carmim, caminhos cavados sobrepujados por um teixo, sóis violáceos a rodarem sobre medas de trigo de puro ouro, o pé tranquilo, os retratos de Van Gogh por Van Gogh, para lembrar de que sórdida simplicidade dos objetos pessoais, materiais, elementos, Van Gogh extraiu essas espécies de cantos de órgão, esses fogos de artifício, essas epifanias atmosféricas, enfim, essa grande obra de uma sempre interna e intempestiva transmutação. Nem aqueles corvos pintados 2 dias antes da sua morte, nem as suas outras telas lhe abriram a porta para certa glória póstuma, mas abrem a pintura pintada, ou antes a natureza não pintada, a porta oculta de um além possível, de uma realidade permanente possível, através de uma porta aberta por Van Gogh para um além enigmático e sinistro. Não é banal ver um homem com um tiro na barriga que o matou a meter corvos negros numa tela com uma espécie de planície por baixo, talvez lívida, de qualquer maneira vazia, onde a cor borra de vinho da terra luta exasperada com o amarelo sujo dos trigos. Mas nenhum outro pintor, senão Van Gogh, conseguiria encontrar como ele encontrou para pintar os seus corvos, esse negro de trufas, esse negro de banquete rico, e ao mesmo tempo quase excrementício das asas dos corvos assombrados pelo luar descendente do crepúsculo. E de que se queixa a terra, embaixo, sob as asas dos corvos faustosos, de certo faustoso somente para Van Gogh, e por outro lado, esplendoroso augúrio de um sofrimento que, a ele, nunca mais o atingirá? Pois nunca ninguém até então tinha feito da terra como ele fez, esse trapo sujo, encharcado de vinho e de sangue espesso. O céu do quadro é muito baixo, esmagado, violáceo, como as bordas de um relâmpago. Insólita franja tenebrosa do vazio, a acender depois do raio. Van Gogh soltou seus corvos como os micróbios negros de sua bilis de suicidado, alguns centímetros de altura, e como que da parte de baixo da tela, ao longo da cicatriz negra da linha, onde o batimento das suas opulentas plumagens faz pesar sobre a convulsão da tempestade terrestre a ameaça de um sufoco a cair das alturas. E, no entanto, todo o quadro é rico. Rico, suntuoso e calmo o quadro. Digno acompanhamento para a morte daquele que, toda a sua vida, pôs a girar tanto sóis bêbados quanto medas revoltas. E que, desesperado, com uma bala na barriga, não deixou de inundar uma paisagem com sangue e vinho, ensopar a terra com a última emulsão, ao mesmo tempo feliz e tenebrosa, com um sabor a vinho amargo e vinagre podre. Assim, o tom da última tela pintada por Van Gogh, ele que, de resto, nunca foi além da pintura, consiste em invocar o timbre abrupto e bárbaro do drama isabelino mais patético, passional e apaixonado. Eis o que me impressiona acima de tudo em Van Gogh. O mais pintor de todos os pintores e que, sem ir além daquilo a que se chama pintura, e que constitui a pintura, sem sair dos tubos de tinta, dos pincéis, do enquadramento do tema e da tela, para recorrer à história, à narrativa, ao drama, à ação posta em imagens, à beleza intrínseca do tema ou do objeto, conseguiu arrebatar a natureza e as coisas de tal maneira que nenhum conto fabuloso de Edgar Poe, de Herman Melville, de Nathaniel Hawthorne, de Gerard de Nerval, de Achim Arnim ou de Hoffmann vai mais longe no plano psicológico e dramático do que as suas telas de tuta e meia. Telas, aliás, quase todas, e como de propósito, de pequenas dimensões. Um pequeno castiçal numa cadeira, um cadeirão de palha verde entrançada, um livro sobre um caldeirão, e aí está o drama iluminado. Quem vai entrar? Gauguin ou outro fantasma? O castiçal, como uma vela acesa em cima de um caldeirão de palha, indica, ao que parece, a linha de demarcação luminosa que separa as duas individualidades antagonistas de Van Gogh e de Gauguin. Talvez não tenha grande interesse explicarmos aqui o objeto estético da disputa, mas ele revela entre as duas naturezas de Van Gogh e Gauguin uma cisão humana de fundo. Gauguin, acho eu, pensava que o artista deve procurar o símbolo, o mito, elevar as coisas da vida até o mito. Enquanto Van Gogh pensava que é preciso saber deduzir o mito das coisas mais terra a terra da vida. E nisso, por mim, penso que tinha carradas de razão. Porque a realidade é terrivelmente superior a qualquer história, a qualquer fábula, a qualquer divindade, a qualquer surrealidade. Basta ter o gênio de saber interpretá-la. Coisa que nenhum pintor antes do pobre Van Gogh tinha feito, nem nenhum pintor voltará a fazer depois dele, pois creio que dessa vez, hoje mesmo agora, nesse mês de fevereiro de 1947, é a própria realidade, o próprio mito da realidade, a própria realidade mítica que está a ganhar corpo. Assim, ninguém depois de Van Gogh terá sabido tocar o grande símbolo, o timbre supra-humano, perpetuamente supra-humano, de acordo com a ordem reprimida que os objetos da vida real ecoam, quando se consegue ter as orelhas suficientemente abertas para compreender o rebentamento de suas ondas. É assim que a luz do castiçal soa, que a luz do castiçal aceso sobre o cadeirão de palha verde soa, como a respiração de um corpo vigilante perante o corpo de um doente adormecido. Soa como uma estranha crítica, um profundo e surpreendentemente julgamento, cuja sentença, pelos vistos, Van Gogh poderá dar-nos a conhecer mais tarde, muito mais tarde, no dia em que a luz violeta do cadeirão de palha tiver acabado de submergir o quadro. E não se pode deixar de notar esse corte de luz lilás, que come as madeiras do grande cadeirão pesado, do velho cadeirão enrugado de palha verde, embora não se consiga reparar logo nele. Pois a sua origem está como que deslocada para outro lugar, e a sua fonte é estranhamente obscura, como um segredo, cuja chave só Van Gogh teria guardado em si mesmo. Mesmo se Van Gogh não tivesse morrido aos 37 anos, eu não precisaria de convocar a grande plangente para me dizer com que supremas obras-primas a pintura teria sido enriquecida, pois não consigo convencer-me de que Van Gogh, depois dos Corvos, teria pintado mais um único quadro. Penso que ele morreu aos 37 anos porque tinha chegado, infeliz, ao fim do seu fúnebre e revoltante percurso de estrangulamento por um mau espírito. Pois não foi por si próprio, por causa do sofrimento e da sua loucura pessoal, que Van Gogh deixou a vida. Foi sob a pressão do mau espírito que, 2 dias antes da sua morte, se chamou Dr. Gachet, psiquiatra improvisado, e que foi a causa direta, eficaz e suficiente da sua morte. Ao ler as cartas de Van Gogh a seu irmão, ganhei a convicção firme e sincera de que o Dr. Gachet, psiquiatra, na verdade detestava Van Gogh, pintor, de que o detestava como pintor, mas acima de tudo como gênio. É praticamente impossível ser médico e honesto, mas é crapulosamente impossível ser psiquiatra sem ser ao mesmo tempo cravejado pela mais indiscutível loucura. A loucura de não poder lutar contra esse velho reflexo atávico da multidão e que faz de cada cientista encontrado nessa multidão uma espécie de inimigo, de nascença ou por aprendizagem, de todo o gênio. A medicina nasceu do mal, se é que não nasceu da doença, ou se ao invés não provocou e criou de raiz a doença a fim de dar a si próprio uma razão para existir. Mas a psiquiatria, essa nasceu da turba popularucha de seres que quiseram conservar o mal na raiz da doença e que assim extirparam do seu próprio nada uma espécie de guarda suíça para aniquilar na sua base o impulso de rebelião reivindicativa que está na origem do gênio. Há em cada demente um gênio incompreendido que assusta com a sua ideia a luzir-lhe na cabeça e que só no delírio conseguiu encontrar uma solução para os estrangulamentos que a vida lhe reservou. O Dr. Gachet não dizia a Van Gogh que estava lá para domar a sua pintura. Já eu ouvi o Dr. Gaston Ferdier, médico-chefe do asilo de Rodez, a dizer-me isso, que estava lá para domar a minha poesia. Mas mandava-o pintar à vista, enterrar-se numa paisagem para fugir à dor de pensar. Simplesmente, assim que Van Gogh virava a cabeça, o Dr. Gachet fechava-lhe o comutador do pensamento. como se não tivesse más intenções, mas por um daqueles depreciativos franzimentos de nariz, com um anódino qualquer coisa em que todo o inconsciente burguês da Terra inscreveu a velha força mágica de um pensamento 100 vezes reprimido. Não era só a dor do problema que, ao agir assim, o Dr. Gachelli proibia, mas a sementeira de enxofres, a tortura do prego a girar na goela da única passagem com quem Van Gogh, galvanizado, Van Gogh na corda bamba sobre o abismo do sopro, pintava. Porque Van Gogh era uma sensibilidade terrível. Para comprová-lo, basta ver a sua cara, sempre como que ofegante, e também, por certos aspectos, enfeitiçadora, de sanguinário, como de um antigo sanguinário ajuizado. Agora retirado dos negócios, essa cara mal iluminada assedia-me. Van Gogh representou-se a si mesmo num grande número de telas, e por mais bem iluminadas que fossem, sempre tive a penosa impressão de que a obrigaram a mentir sobre a sua luz, de que roubaram a Van Gogh uma luz indispensável para cavar em si o seu próprio caminho. E esse caminho certamente não era o Dr. Gachet que podia indicá-lo. Mas como já disse, há em cada psiquiatra vivo um repugnante e sórdido atavismo que o obriga a ver em cada artista, em cada gênio à sua frente, um inimigo. Eu bem sei que Dr. Gachet deixou na história, em relação a Van Gogh, de quem ele cuidava e que acabou por suicidar-se na sua casa, a memória de seu último amigo na Terra, de uma espécie de consolador previdencial. Penso, contudo, mais do que nunca, que foi por culpa do Dr. Gachet, de Auvers-sur-Oise, que Van Gogh teve naquele dia, no dia em que suicidou-se em Auvers-sur-Oise, teve, dizia eu, de deixar a vida, pois Van Gogh era uma daquelas naturezas com uma lucidez superior que lhes permite, em qualquer circunstância, ver mais longe, infinita e perigosamente mais longe do que o real, imediato e aparente dos fatos. Quero dizer, da consciência a que a consciência nos costuma poupar. No fundo dos seus olhos, como que esfolados de sanguinário, Van Gogh entregava-se sem descanso a uma daquelas operações de alquimia sombria que usavam a natureza como objeto e o corpo humano como caldeirão ou crisol. E sei que o Dr. Gachet achava sempre que isso cansava, opinião que ele não era efeito de uma simples preocupação médica, mas a confissão de um ciúme tão consciente quanto inconfessado. Pois Van Gogh tinha atingido aquele estágio de iluminismo em que o pensamento desordenado reflui perante as descargas invasivas da matéria, e onde pensar já não é gastar-se, e já nem é, e onde só resta apanhar corpos, quero dizer, amontoar corpos. Já não é o mundo do astral, é o da criação direta, que assim se retoma para lá da consciência e do cérebro. E eu nunca vi um corpo sem cérebro a ser fatigado por painéis inertes. Painéis do inerte, estas pontes, esses girassóis, esses teixos, essas colheitas de azeitonas, essas ceifas de fenos, já não mexem. Estão paralisadas. Mas quem conseguiria sonhá-las mais duras, sob o golpe do cutelo em carne viva que lhes desvelou o impenetrável estremecimento? Não, o painel, Dr. Gachet, nunca cansou ninguém. São forças de louco que repousam sem agitar. Eu também sou como o pobre Van Gogh. Já não penso, mas cada dia conduzo mais de perto formidáveis ebulições internas. E só faltava que uma medicina qualquer me ralhasse por estar a cansar-me. Deviam ao Van Gogh uma certa quantia, acerca da qual reza a história. Já desde alguns dias que aquilo não lhe saía da cabeça. É tendência das altas naturezas, sempre um grau acima da realidade, explicarem tudo pela má consciência, acreditarem que nunca nada se deve ao acaso e que tudo o que acontece de mal acontece pelo efeito de uma má vontade consciente, inteligente e consertada. Os psiquiatras nunca acreditam nisso. Nisso, acreditam sempre os gênios. Quando estou doente, é porque estou enfeitiçado. E não posso acreditar que estou doente se não acreditar também que alguém tem interesse em tirar minha saúde e se aproveita da minha saúde. Van Gogh também acredita que estava enfeitiçado, e dizia-o. E eu tenho razões para acreditar que ele estava enfeitiçado, e um dia direi como e por quê. E o Dr. Gachet foi esse grotesco cérebro, esse infecto e purulento cérebro, vestido nos trinques e de colarinho limpo, posto à frente do pobre Van Gogh para lhe retirar todas as suas ideias sãs. Pois se essa maneira de ver que é saudável se espalhasse unanimamente, a sociedade já não poderia viver, mas eu sei quais heróis da Terra encontrariam então a sua liberdade. Van Gogh não soube repelir a tempo essa espécie de vampirismo da família, interessado em que o gênio do Van Gogh, pintor, se limitasse a pintar, sem reclamar ao mesmo tempo a revolução indispensável ao amadurecimento corporal e físico da sua personalidade de iluminado. E entre o Dr. Gachet e Theo, o irmão de Van Gogh, houve tantos desses conciliábulos fétidos das famílias com os médicos-chefes dos asilos de alienados a propósito do doente que lhe trouxeram. Vigiam-no a ver se deixa de ter aquelas ideias. Estás a ouvir, foi o que o doutor disse. Tens de te deixar dessas ideias. Isso faz-te mal. Se continuares a pensar assim, vais ficar internado toda a vida. Não, senhor Van Gogh, volte ao seu juízo, vamos lá, é tudo um acaso. Além disso, nunca foi boa ideia querer vasculhar assim nos segredos da providência. Eu conheço o senhor X, é muito boa pessoa. Foi a sua mania de perseguição, senhor Van Gogh, que o levou a pensar que ele fez magia negra em segredo. Se prometeram que lhe pagavam essa quantia, onde pagá-la? Não pode continuar a teimar assim, a atribuir esse atraso à má vontade. Tudo isso não passa de conversas amenas de psiquiatra razoável, que parecem sem importância nenhuma, mas que deixam no coração como que o rastro de uma pequena língua negra, a linguazinha anódina de uma salamandra envenenada. E às vezes, não é preciso mais para levar um gênio a suicidar-se. Chega um dia em que o coração sente um impasse tão terrivelmente que é como se apanhasse uma vergastada de bambu na cabeça. Essa ideia que nunca mais conseguirá ultrapassar. Pois foi exatamente depois de uma conversa com o Dr. Gachet que Van Gogh, como se nada fosse, voltou para o quarto e se suicidou. Eu mesmo passei 9 anos num asilo de alienados e nunca tive a obsessão do suicídio, mas sei que cada conversa com um psiquiatra de manhã à hora da visita me dava a vontade de me enforcar, já que não podia estrangular a ele. E Theo talvez fosse materialmente muito bom para o seu irmão, mas isso não impedia que o julgasse delirante, iluminado, alucinado, e que se esforçasse, em vez de o seguir no delírio, por acalmá-lo. Se depois morreu de remorsos, que importa? Aquilo que Van Gogh mais amava no mundo era a sua ideia de pintor, a sua terrível ideia fanática apocalíptica de iluminado. Que o mundo devia assentar sob o comando de sua matriz, retomar o seu ritmo comprimido, antipsíquico de festa oculta em praça pública, e perante toda a gente posto outra vez a ferver no crisol. Quer dizer que o apocalipse, um apocalipse consumado, está nesse momento a incubar nas telas do velho Van Gogh martirizado. Que a terra precisa dele para escoiciar com a cabeça e com os pés. Nunca ninguém escreveu ou pintou, esculpiu, modelou, construiu, inventou, senão para sair realmente do inferno. E para sair do inferno, prefiro as naturezas deste convulsionário tranquilo às infestadas composições de Bruegel o Velho ou de Hieronymus Bosch, que, em comparação, não passam de artistas, enquanto Van Gogh é só um pobre ignorante a tentar não se enganar. Mas como levar um erudito a compreender que algo de definitivamente desregrado no cálculo diferencial, na teoria dos quanta, nos obscenos e tão estupidamente litúrgicos ordalhos da precessão dos equinócios? Através desse cobertor rosa camarão que Van Gogh faz tão suavemente borbotar num lugar eleito de sua cama, dessa pequena insurreição verde veronese, desse azul encharcado de uma barca em frente à qual uma lavadeira de Auvers-sur-Oise se levanta depois de trabalhar, e ainda desse sol encrustado atrás do ângulo cinza do campanário da aldeia, afiado ali ao fundo, perante essa massa enorme de terra que no primeiro plano da música inventa uma vaga onde congelar. Ouve o prof, ouve o protô, ouve o loto, o tete. Para que serve descrever um quadro de Van Gogh? Nenhuma descrição tentada por outrem equivalerá ao simples alinhamento de objetos naturais e de tintas a que o próprio Van Gogh se entrega. Escritor tão grande quanto grande pintor, e que dá a propósito da obra descrita a impressão da mais estonteante autenticidade. Se você chegou até aqui, deixo-me muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso comigo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Rádio Colibri, entre nas nossas redes sociais ou no nosso site. O site é radiocolibricast.wordpress.com. Nós temos contas no Instagram, @radio_colibri, e no Twitter, @radcolibri, tudo junto. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast na sua plataforma favorita. É só verificar as informações no site. Você também pode me ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. Fique atente para mais um episódio.